quanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Programa Quartas Intenções, o encontro real com seus amigos imaginários, aqui na Rádio Web do Ilê Mulher. Nosso programa é feito por trabalhadores e usuários do Serviço de Saúde Mental do GHC Grupo Hospitalar Conceição, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Ilê Mulher, e traz a você, ouvinte, informação, cultura, entretenimento, e promove discussões acaloradas sobre os temas do momento e nossas preocupações existenciais. Eu me chamo Marlon Farias, conhecido como Trovador Gaudério. Agora, a seguir, vou passar a bola na minha direita. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, o povo aqui do Ilê Mulher. Eu sou a Silvia, do Consultório na Rua. Boa tarde, pessoal do programa Quartas Intenções, eu sou a Cris, do Consultório na Rua. Boa tarde, pessoal, aqui do Ilê Mulher, eu sou a Leodeste, Consultório na Rua. Boa tarde, todo mundo presente aqui, o pessoal que nos acompanha, né, pela rádio web, pelo podcast, me chamo Pamela e sou do CAPSA D3. Boa tarde a todos que estão ouvindo, meu nome é Maria de Lamar, também faço parte do Ilê Mulher e do CAPS, mas não desse, do da Redenção. Boa tarde, aqui é o Everson, aqui do CAPS da D3. Boa tarde, aqui é a Eduarda, do CAPS da D3. Boa tarde, eu me chamo Robson e eu estou também participando do evento Ilê Mulher. Boa tarde, meu nome é Gilson Roberto, eu também estou participando do Ilê Mulher. Boa tarde, meu nome é Tuane, sou do CAPSA D3. Um prazer estar de novo aqui com você. Boa tarde, meu nome é Luiz Rogério, faço parte do CAPSA D3. Sou o Sirac do CAPSA D3. Boa tarde, eu faço também parte desse grupo. Boa tarde, meu nome é Jorge, eu participo e frequento o CAPSA D3. É um prazer. Boa tarde, Marcelino Nobre, faço parte da Associação Construção e da Geração Povo. Boa tarde, sou Luiz Cláudio, faço parte do Ilê Mulher. Boa tarde, chamo Klaus, faço parte aqui do grupo Ilê Mulher e desejar agradecer essa participação nossa aqui no grupo, tá bom? Boa tarde, eu sou Júlio César, o atleta, e faço parte da rádio web do Ilê Mulher. Boa tarde, meu nome é Nino e faço parte do Ilê Mulher. Nosso programa, nós vamos conversar sobre o Projetos de Vida para 2019. Retrospectiva 2018. Vamos começar escutando uma música da Legião Urbana. Vamos fazer o filme. Eu te amo. E hoje em dia, como é pressão. Quero viver a minha vida em paz. Quero um milhão de amigos, quero irmãos e irmãs. Deve de ser cisma minha, mas a única maneira ainda de imaginar a minha vida é vê-la com eu te amo. E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? E hoje em dia, vamos fazer filhos. Origem dos rituais de Ano Novo. O termo Réveillon, usado em várias partes do mundo para descrever a festa de véspera de Ano Novo, é mais recente, surgiu no século XVII, na França, e representava festas da nobreza que duravam a noite toda. O Réveillon não tinha data para acontecer, mas com o declínio da nobreza francesa, a palavra foi sendo adaptada para a festa de véspera de Ano Novo. A palavra Réveillon deriva do verbo acordar em francês. No século XIX, essas festas foram adotadas pela nobreza de outros lugares do mundo, que eram influenciados pela cultura francesa. A nobreza do Brasil foi uma das que adotou o Réveillon, mas o secretismo religioso característico do passado histórico do país fez com que as comemorações aqui adicionassem novos personagens, costumes e comidas às festas de Ano Novo. E a pergunta é o seguinte: como foi o ano de 2018 para vocês? Gostaram de comentar sobre algum acontecimento, vivência que passaram? Agora a conversa, o coletivo, o nosso coletivo. Em 2018, eu que sou da área do esporte, né? Faço muito futebol. É, o primeiro título que eu dei foi pro o time do Haiti, que é ali da Nova Gleba, ali do meu primo, time muito bom. Ele faz às vezes umas parcerias de doação ali no Sarandia, ali, né? Com o time todinho. Eu dei o primeiro troféu, me lembro, foi em 2018, foi muito bom. Eu sou o Júlio César. É meu ano de 2018, foram, né, de altos e baixos, né? Mas na área de pessoa, correndo atrás, de trabalho, de convivência, né? na área de esporte também não foi muito boa, né? Porque eu estava acostumado a colecionar uma medalha por mês do Parque Ramiro Soto, da Redenção, e a prefeitura, infelizmente, esse ano não fez uma prova, né, do parque, né? Então, eu tive que garantir o meu bolsa atleta através da Corrida pela Vida, a Corrida do Diabetes, e o que garantiu o meu ano fechado para o contrato não ser rescindido foi o Troféu Brasil que eu ganhei em São Paulo. Mas, de resto, graças a Deus, foi bom. É, 2018, para mim, foi um pouco decepcionante. É, pela parte não só de trabalho, né? Mas também pela parte da área de familiar. Espero que nós possamos ter um ano de 2019 muito melhor que 2018. E agradeço a todos a parceria, a amizade, o carinho, o respeito acima de tudo. Na minha opinião, esse ano, 2018, para mim, para mim, foi uma tradição, um tradicionalismo da nossa cultura. É o que tem além do tradicionalismo. Eu tenho, para mim, umas andanças desse ano. Umas andanças, não é só na rádio. Dos meus projetos do meu grupo Nau da Liberdade e também da Associação Construção, e além disso, das minhas andanças da minha vida de esse ano, para mim é muito muito festivo e muito muito harmonia, muito entusiasmo, com muita paz no coração e com dinheiro do bolso. Pessoal, o que eu posso dizer, 2018, profissionalmente, não foi um dos melhores. Tive problemas familiares, tive algumas recaídas. Graças a Deus, eu fui amparado pelo meu pessoal do CAPS 3, que nos apoiou, que me apoiou, né? Juntamente com a minha família. Vamos dizer assim, Nagir, no fritar dos ovos, podemos dizer que foi um ano mais ou menos para melhor. Mas eu acredito em 2019, assim como todos, com muita fé. Obrigado. Bom, o meu ano foi inicialmente... foi muito chateado para mim no começo do ano. O início foi muito dificultoso para mim. Muita luta, muita decepção, muita força que eu tive que buscar em Deus, por batalhas da vida, porque a gente passa por isso pelo dia a dia. A nossa vida não é fácil, a gente que mora na rua sabemos o nosso dia, a nossa dificuldade, as nossas batalhas, os nossos momentos de fraqueza, momentos de que a gente busca força em Deus, que a gente consegue lutar. O meu início de ano foi muito ruim, na verdade. Porque eu comecei, eu estava bem casado, estava bem com a minha esposa, me separei e aí acabei morando na rua de novo. O que foi que começou a melhorar nesse meio do ano? Eu comecei a lutar por mim. Eu comecei a ver as pessoas ao redor que tinham a minha volta e eu comecei a pensar diferente sobre aquela questão, porque que eu não estava conseguindo lutar por mim e ao mesmo tempo por os meus irmãos que estavam ao meu lado. Eu comecei a pedir a força para Deus, que Ele me desse bastante força, coragem para conseguir lutar no meu dia a dia, para que eu conseguisse sair daquela dificuldade, para conseguir batalhar para mim, pelo meu esforço. E Deus começou a me ouvir. Eu comecei a ter muitas... perante agora ao final do fim do ano, de julho, de agosto para cá, passei a ter coisas boas, comecei a conhecer pessoas novas, diferentes, passei a viajar em lugares diferentes também, e pessoas que eu nunca imaginei que eu fosse ver, eu consegui rever depois de 27 anos, que foi o meu pai, os meus irmãos, minhas tias, meus parentes que moram para fora. E desde o meu retorno de lá para cá, que foi em Antônio Prado, do meu retorno de lá para cá agora que eu voltei, o meu fim de ano tá, como é que eu vou dizer, inicialmente está começando a andar. E eu tenho certeza que o meu ano de 2019, assim como o meu final de 2018 está andando, o meu começo de ano vai começar a acelerar cada vez mais para frente, e Deus vai começar a me ajudar cada dia mais que passar. E eu tenho certeza também que vou ajudar cada irmão que está junto na batalha do meu dia a dia comigo. É isso aí. O meu ano foi um ano razoável, não tão bom, mas também não tão ruim, né? Mas eu quero dizer para aqueles que estão ouvindo esse momento que dê valor para essa família, né? Que muitos estamos aqui, todo mundo tem uma história. E a minha história hoje, estou aqui para realmente nos abafar um pouquinho sobre o que é perder uma família, filho, mulheres, tudo, né? Nem todos os momentos que a gente ri, está feliz, né? Mas para aqueles que estão do outro lado nos ouvindo, que dê valor para essa família, né? Talvez num álcool, numa droga, alguma coisa, que às vezes a família avisa, a gente não presta atenção, né? Tudo é maravilhoso. Mas depois, quando tu perde tudo, é difícil tu conseguir tudo de novo, né? Então, para aquelas pessoas que estão do outro lado, repensar em fazer algum ato igual, né? Como eu tô lutando pela minha família de novo, né? Eles não acreditam que no momento que eu tô fazendo agora para ajudar cada vez mais eles, eu quero tentar no caminho certo. E eu tô fazendo a minha parte, né? Espero que Deus me dê uma confiança em mim também. Eu também tenho que ter mais confiança, né? Na gente mesmo. E é só isso aí, né? Muito obrigado. Eu quero agradecer as pessoas que me deram a oportunidade que eu não tive em outras épocas, outros tempos. E não quero falar mal do ano, entendeu? Porque daí o ano que vem vai ser pior. Entendeu? Quero agradecer as oportunidades, mandar abraço e beijo para todos aqueles que me conhecem. E dizer para eles que o ano que vem eu vou estar aí de novo tentando construir, não destruir, entendeu? O que eu passei para eles, o que eles passaram para mim, entendeu? As oportunidades que eles me deram esse ano, eu quero que o ano que vem seja merecido, entendeu? Agradecer e que vá para frente, né, gente? Pois é, né? Esse ano que vai servir como um grande marco, né? Daqui a alguns anos a gente vai estar olhando para 2018 e pensando o quão difícil, né? Muitas vezes ele foi pra gente, né? Mas pensando assim, que mesmo assim foi um ano de muita luta, né? Acho que de muitos movimentos, de estar na rua, de estar junto, né? Com as pessoas assim, reivindicando, né? E quando eu penso assim, mais na vida pessoal, assim, né? E nesse processo assim, de formação que é a residência, né? Me vem muito a lembrança do Quartas Intenções, né? E eu acho que esse ano com o diferencial que a gente conseguiu estar aqui, né? Eu acho que isso foi uma grande conquista, assim, né? Estar no Ilê Mulher, estar dividindo esse espaço do programa com vocês, assim, né? Quem já transita pelo esse centro de convivência, assim, né? E o quanto é importante, né? Porque potencializou muito, assim, nosso programa, né? E, em especial, também a minha formação, né? Enquanto residente, assim, de estar aqui mesmo, né? Porque acho que o Quartas, ele tomou outra cara, assim, né? Com um grande diferencial, assim. E também agradecer muito, né, o serviço que eu passei agora nesse R2, que também já estou finalizando, assim, né? Principalmente é o CAPS AD3, né? O pessoal do consultório também, que de alguma forma teve comigo, né? E todas as trocas, assim, né? Porque acho que o que a gente leva do ano são os aprendizados e as trocas, né? Para que no futuro a gente possa pensar e refletir melhor, assim, sobre tudo que aconteceu, né? Seja benéfico ou algo difícil na vida, né? Só para registrar também, né? Que hoje é o último programa da Pamela mesmo, né? Porque ela vai participar ainda de uma reunião, mas é... E agradecer também, que eu acho que tu potencializou muito também mesmo o nosso programa, mobilizou muito sempre, né, o pessoal para vir, o pessoal do CAPS AD13 e tal, tava sempre ali dando aquela força, né, a gente vai sentir muito a tua falta e que tu possa participar sempre de outras maneiras, né, mas vir aqui e participar do programa. Agradeço ao Ilê Mulher, o pessoal do consultório de rua, que estão aqui para dar força para as pessoas que realmente precisam. Não é fácil a pessoa ficar na rua mesmo, porque tu fica, para a sociedade tu te torna uma sombra. E graças a Deus tem essas pessoas que saem das suas casas, que estudaram, para vir aqui ajudar o pessoal, os moradores de rua, né? Para ver se a pessoa entra na cabeça que existe um ser humano divino e maravilhoso na rua, que nem todo mundo é marginalizado, né? O pessoal do Ilê também te agradece, que os músicos que largaram sua família vêm para cá para poder passar uma cultura, um amor, que o mais importante é isso aí, né? Um amor, né? Poder ouvir quem mora na rua, porque a sociedade não quer ouvir quem mora na rua, né? Eu tive um ano um pouco, não vou dizer que difícil, eu tive um ano de aprender além do que eu aprendi com meus pais, com pessoas maravilhosas assim, com os colegas. Tem muita gente educada, muita gente respeitada. Então, para mim, foi uma benção conhecer pessoas assim, que agora, no momento, eu estou no meio deles, né? Para mim, é mais que um dinheiro saber que as pessoas não são marginalizadas. É falta de cultura, falta de amor, sabe? E o ano, para mim, já começou praticamente bem, por causa que eu tenho um filho de 17 anos que se batizou numa igreja. Hoje em dia tem um adolescente batizado numa igreja, né? Esse ano que vai entrar agora, ele vai fazer 18 anos, vai pro quartel. Tá no terceiro ano, né? Ele foi na igreja porque Deus encaminhou ele. Isso é uma vitória para uma mãe, né? Então, eu agradeço ter conhecido pessoas que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer, né? Colegas, amigos, que dividem um pão na rua, dividem um amor. Isso é muito mais importante, né? E meu ano foi bom nisso aí, né? Que eu aprendi muita coisa. De amar além do que, né, como mãe, amar mais as pessoas, né? Que não é só o fato de ter filho, o fato de respeitar e amar as pessoas, colega, né? Independente de ganhando ou não ganhando, tem que respeitar as pessoas. Isso eu aprendi muito. Tá bem? Muito obrigada, o pessoal do Ilê. Novamente, retorno a tecer alguns comentários. Para mim tem sido um aprendizado muito grande a presença de vocês que cuidam da saúde, não só da saúde mental, mas saúde corporal nossa, né? Para que nós possamos receber aquele atendimento legal, né? E que a gente aprenda a conviver com as situações, com as divergências desse ano, e que se tornam uma cartilha na nossa vida. O que, que a gente fez de errado neste ano para que o ano que vem a gente possa fazer o melhor possível. E neste momento eu peço uma salva de palmas à Pâmela, né? Porque a menina faz um belíssimo trabalho, tenho certeza que a trajetória dela vai ser muito vitoriosa, vai carregar muitas coisas boas com ela. Mas, sobretudo, nós agradecemos do Grupo Ilê Mulher, agradecemos esse carinho especial e essa união que vocês trouxeram para nós, nos ajudando a nos tornar cada vez seres humanos mais carinhosos um com o outro, e aprendemos muito com vocês. E que vocês, a partir deste momento, passam a receber aquela energia positiva de Deus que cuida de nós todos, tá bom? Só reiterando o que a Pâmela falou, né, no começo, é um ano de luta, sim, um ano de início de uma resistência, né, a um ideal conservador que provavelmente, né, vai entrar em vigência logo mais. Então é isso, assim, a gente tem que seguir fortes, unidos e lutando contra isso. Em relação ao lado pessoal, assim, esse ano foi bem importante para mim, como a colega falou também, de aprendizado, né, me mudei de cidade, mudei de emprego, vim para perto da família de novo. E pude entrar no Conceição, conhecer os serviços de saúde mental, CAPS adulto, CAPS AD, consultório na rua, que eu me apaixonei pelo trabalho das gurias. Acho que deixei claro na minha passada, espero voltar. É assim, muito potente um espaço, sabe? E dar voz ao pessoal aqui é sensacional, assim. E falando da Pâmela, não posso deixar de falar, né? Uma pessoa que veste a camisa em todos os espaços em relação à rádio, assim. Eu nunca vi uma pessoa tão comprometida. E é incrível, assim, poder estar contigo e te conhecer agora, nem que seja no finalzinho. Foi sensacional para mim, acredito que para todo mundo aqui também. Parabéns. bem mais uma vez aqui. Eu quero falar também do espaço que a gente foi na quinta-feira passada. Eles mostraram o projeto, como é o nome daquele? Lá no IPA, lá. Aí eles mostraram os pessoal ali que moram embaixo do viaduto da Conceição ali, né? Cada um que morava na rua, que dali foi um aprendizado para nós mesmos, né? Para ver que tem ser humano na rua. Eu acho que nesse ano, no ano que vem, o governo acha que deveria mais colher o pessoal de rua, eu acho. Porque o pessoal de rua tô muito largado, sabe? E a doutora Pamela, quero agradecer ela, que aprendi muitas coisas com ela. E ela é um exemplo também pro Tocante também. Eu agradeço isso. Eu aproveitando, eu quero agradecer aqui a nossa amiga Pamela Brás. Eu lhe agradeço aos meus elogios. E daí a gente vai se vendo em outros espaços, em outros eventos. É que bom que ela vai seguir a vida dela daqui para frente, mais adiante. E vai pegar, trabalhar e vai seguir a vida. A vida do... E eu agradeço, muito obrigado, minha amiga Pamela, que nos ajudou aqui na rádio, que nos ajudou, e tu vai ser mais uns ouvinte no Ilê Mulher, vai mais um ouvinte da Ilê Mulher. De qualquer maneira, muito obrigado por nos ajudou. Tá, pode aplaudir. Eu, Marcelino Nobre, meu ano começou muito ruim porque a associação ficou sem teto e aí eu quase que renunciei, mas que eu sou presidente atual da Associação Constituição da Saúde Mental, e eu fiquei tão chateado porque meus colegas não lutavam para nós voltar nossa casa, que é na Vigário de José Inácio. Então, aí eles, pessoal, se reuniram, pessoal da geração, e foram até em casa para mim voltar e ter dar força para eles lutar, para voltar para Vigário. Aí nós ficamos na associação, na geração Pompo, num espacinho lá pequeno, eles pegaram nós, né? Aí nós fiquemos lá, fizemos produção, tudo. Aí eu voltei, aí eles lutaram, tudo. E o condomínio, pagaram o condomínio, tudo. E a associação voltou pro lugar, né, depois em junho. Então, agradeço a todos a luta do associado, da Associação Construção, o Mauro Farias também, que é nosso tesoureiro, e que eu quero que o ano que vem seja menos doloroso que foi esse ano. Eu quero que a Associação Construção soba com a bombeira como o Mauro Faria sala para todo mundo. E que eu quero que meu time não foi para frente, eu estava esperando outra coisa que não deu nada, mas eu quero que no ano que vem pelo menos ganhe uma taça. E obrigado pela Pâmela, que ela vai ser bem aceita na geração pública. Eu queria comentar, né? Desculpe se eu repetir algo que já foi falado, assim, né? Mas acho que tem que a gente enfatizar o quanto foi bom a gente ter vindo aqui para o Ilê Mulher, né? com a parceria do pessoal, em especial da Maria, que não faltou, né? Teve em todos os programas, o Roberto, o Amon, né? Que abraçaram esse projeto com a gente e que deram um colorido todo especial ao nosso programa. E favoreceu que a gente se organizasse numa equipe assim mesmo, né? Eu acho que hoje a gente fala que a gente tem a equipe do programa Quartas Intenções, né? Onde a gente fala da equipe e o pessoal está se sentindo pertencente a essa equipe quando a gente organiza o programa. Teve uma vez que não estávamos nenhum de nós três para fazer a reunião de organização e a Tuane estava chegando e o pessoal sentou com ela e se organizaram, né? Sozinhos, fizeram toda a programação. Então isso é uma conquista, né, de autonomia, uma conquista desse espaço aqui que não é da gente trabalhador, né? É para ser de todos, é para ser dos usuários e nós também, né? Então a gente quer que mais mesmo é que quem quiser que você se aproprie desse espaço, o coraçãozinho ali. E eu acho que foi muito bom, né? Para além da amizade que a gente vai, das novas amizades que a gente vai conquistando, né? E conhecendo as histórias de vida diferentes das pessoas, né? Histórias lindas, porque as histórias, né, de cada um de vocês eu gosto muito de escutar aqui, né? Porque cada uma das histórias, das experiências que as pessoas trazem aqui são muito lindas, porque são histórias de luta, são histórias de resistência a uma sociedade que é opressora, que tenta nos massacrar, que tenta desumanizar a gente, né? E a gente vê que apesar dessa violência da sociedade, as pessoas seguem lutando, né? Seguem adiante. Então eu acho isso maravilhoso. Eu acho que esse programa é importante por causa disso. Além da gente aprender coisas, da gente conversar sobre um monte de coisa, o mais bonito, né, é a gente aprender escutando as histórias de vida maravilhosas, as experiências, né, que todo mundo traz aqui, né? E agradecer o Klaus também, né? Não ser injusta com o Klaus, porque o Klaus também teve quase todos os programas, né? Também sempre participando. E eu espero que a gente possa seguir no ano que vem, né? Com essa parceria. A gente vive uma luta, eu acho que uma coisa que não dá para deixar de falar que foi meio estranho esse ano foi essa eleição, né? Para governador, mas principalmente para presidente. Foi muito estranha o que aconteceu, todo o processo da eleição e a violência das pessoas fazendo afirmações contra tudo pelo que a gente sempre lutou, né? Pelo direito das mulheres, pelo direito das pessoas em situação de rua, pelo direito à saúde, né? Esse presidente se elegeu pisoteando, sapateando em todas as nossas lutas por direitos humanos. Então a gente fica triste, né, e rezando para que não seja tão ruim quanto a gente tem a sensação de que será, né? E porque vai ter que ser começa agora um tempo da gente retomar de novo as nossas lutas, né? Porque para a gente garantir os direitos que a gente tem, né, que a gente conquistou, pra gente não perder, pelo menos, né? Acho que ganhar mais a gente não vai, mas a gente tem que lutar pra gente não perder. Também só a retrospectiva do Quartas Intenções, né? Eu tava lembrando agora, ouvindo vocês falar, que o programa Quartas Intenções estava em sofrimento, né? Porque a gente estava numa parceria já de 4, 5 anos, né, Marlon? Mais ou menos com a Morb, né? Que era uma rádio comunitária lá do Rubem Berta, que sempre nos acolheu super bem. Mas nesse último ano, estava com questões bem sérias de estrutura. Eu lembro que o pessoal se mobilizava, chegava lá, não conseguia fazer o programa, né? Por questões mesmo de, né, da rádio, de divulgação, de comunicação. O próprio prédio da Morb, eles com as questões deles estruturais, né? A gente nem tá julgando isso, nem tá questionando os problemas deles. Mas era isso, Quartas Intenções estava há algum tempo já com essa dificuldade de gravar. Então eu lembro que era um sofrimento para todo mundo. Se organizava, pensava nos temas e tal, chegava lá, não conseguia fazer o programa. Aí voltava e a gente estava meio sem, né, sem lar, né? Ia para cá, ia para lá. E aí eu lembro que a Pâmela que sugeriu, quem sabe vamos conhecer a rádio web do Ilê Mulher. Daí eu lembro que tu chegou a marcar um horário aqui. E no dia, eu lembro que a gente veio só pra conhecer e foi muito legal que o Roberto e o Amon nos acolheram muito bem. Assim, a gente só veio pra conhecer, lembra? A Silvia tava junto. E aí a gente falou, a gente não sabe muito pra que lado correr, né? O que, que a gente vai fazer. Eles falaram, quem sabe vocês começam a gravar aqui com a gente vai experimentando e tal. E desde então, né? Desde junho, então já meio ano de parceria. Agradecer a vocês também de coração, assim, por nos acolher dessa maneira. Então, o pessoal da né, o Amon, o Roberto e todos vocês também que estão todas as terças aqui sempre participando, se envolvendo com os temas que, né, sempre acolhendo os temas que a gente acaba não conseguindo ver com vocês, os temas que vocês querem conversar, mas vocês sempre acolhem e participam. Isso é muito, muito importante pra gente. A gente se sente muito grata, uma gratidão pra vocês. Foi um susto, né, Cris? Foi um susto que a gente veio visitar e eles disseram, vocês já podem vir semana fazer, que vem fazer o programa. A gente, ai, meu Deus do céu. Na verdade, era o mesmo ideal, né, que tínhamos, estavam defendendo a mesma coisa. Então, na nossa visão, vocês estariam vindo para somar a nossa luta. Né? Então, como soldados que somos, estamos juntos e seguindo aí. A gente que agradece o ILE, o Serviço de Convivência, Fortalecimento de Vínculo, agradece, mas sobretudo o ILE Mulher, tá? Porque a ideia do ILE Mulher é muito mais ampla do que somente um público, né? Então a gente abraça outras vertentes. E a de vocês, né, a luta de vocês, veio a somar também nesse trabalho. Então a gente agradece muito também essa confiança que vocês tiveram conosco, sobretudo eu e o Roberto. Vocês vieram também, mas sem saber muito bem o que era, né? Então já chegaram e abraçaram conosco e estamos seguindo, já passou rápido, inclusive, já tem 6 meses, né, me parece. E 6 meses de sucesso, porque a tendência tá só aumentando, né? Nosso público, nossa audiência tá crescendo também com isso. Então a gente agradece a vocês. Agora a Pamela é um problema, porque ela, além de bela, né, ela tem uma luz que é uma coisa impressionante. E sobretudo a consciência dela, né, em cima da luta que ela se propôs. Né, que na verdade é a mesma nossa, ela tem um discernimento muito, muito forte com tudo isso. Né? Então, foi um prazer enorme trabalhar com você. Uai. Valeu. Uai, só. Agora vamos escutar Gonzaguinha. O que é, o que é? Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei. Que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Do que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda, e a cabeça agita. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha. Ao país e ao mundo, que acontecimentos foram marcantes no ano de 2018 e que gostariam de destacar políticos sociais? E com relação ao país e ao mundo, que acontecimentos foram marcantes no ano de 2018 e que gostaria de destacar políticos sociais? Agora é a conversa coletiva, agora. Em relação à política, eu gostaria que mudasse um pouco a rotina, né? Não precisava tanto partidos como hoje em dia tem. Na política tem muita coisa que precisa acertar, né? A gente não sabe como é que vai ser o que é que nos aguarda com Jair Bolsonaro. Eu também destacar, então, de acontecimento político e social que a gente já tinha conversado, mas que me surpreendeu muito, né? Que foi o avanço, né, dessa ala um pouco mais conservadora, né, e de direita no país. E me surpreendeu muito também com relação a ver que ela representa, né, nesse ano, que ela representa grande parcela da população brasileira, assim, né, essa mentalidade conservadora e tal. Então isso me assustou um pouco, assim, né, não só, né, porque o que está no macro é isso, né, o que está lá em cima, o que está no micro, né, no macro, na verdade, são espelhos, assim, então para a gente repensar, assim, quem que são os nossos representantes e o que eles estão propondo lá em cima e que faz sentido para a gente enquanto população. Né, e ver, a gente, né, da área da saúde, da área, tu acaba vendo uma série de retrocessos esse ano, assim, com essa escalada, assim, diminuição de verba, né, para serviços públicos, e agora acho que a tendência no que vem, né, o governo assumindo, né, a tendência é ficar cada vez mais complexo isso. A gente que trabalha com população em situação de rua, a gente não sabe, né, o destino, como é que vai ser ano que vem, assim, os serviços que trabalham, né, com essas populações. Então é um pouco de susto. Acho que eu ficaria com esse um pouco de medo e susto assim, desse ano com relação a cenário político e social. Mais uma vez falando aqui, ouvintes, que eu acho que o ano que vem que a política tem que mudar tudo é a razão social, tanto dos moradores de rua, preconceito racial. Eu sofri um preconceito o ano passado, né? Que eu estava no mercado ali em Guajuviras, ali, eu estava na HSS, até nessa época, eu estava trabalhando de porteiro. Daí eu fui comprar um negócio lá, né? Para consumir lá, foi no Natal do ano passado. Daí eles pensaram que tinha pegado o telefone da mulher, mas os funcionários deles guardaram, né? Daí chegou na hora, eu consumindo meus negócios lá fora, lá. Daí foram três vezes perguntar para mim se eu não tinha pegado o telefone da mulher. Daí eu falei três vezes que não tinha pegado. Daí, última vez, eles pediram para mim entrar lá dentro, lá, me constrangiram. Daí o telefone apareceu na mão da funcionária dele lá. Daí eu tirei a ocorrência do delegado bem assim: ó, meu filho, eu vou entrar como preconceito racial e tu vai lá e processa eles, meu. Eu tô com o processo do mercado ali em Guajuviras ali, com três lá. É que o governo tem que mudar isso também. O que eu me indigno no decorrer do ano, que os acontecimentos, é esta verba para sustentar malandro em Brasília, que é vergonhoso. Fundo C Partidos, existe uma empresa especializada em coletar assinaturas para a criação de partidos políticos. Aí tu criou o partido ali, juntou um grupo de pessoas, cinco pessoas, a comissão provisória criou o partido, através das assinaturas, tem que atingir um percentual em cima disso, aí já começa a ganhar uma grana estrondosa, tipo a grana do partido do presidente Bolsonaro, né? Que se elegeu e agora vai receber uma grana, tá no Jornal do Comércio ali, aquele montante em dinheiro, né? Foi porque a revolta do povo brasileiro por querer mudança, né? Resolveu dar essa oportunidade pro presidente. Eu só espero que o próximo ano, após ele assumir, que ele dê uma parada e repense as suas atitudes quando chega perto de um microfone, as coisas que vai dizer. Porque o cidadão está cheio de brutalidades por parte da sua pessoa, do Bolsonaro. Aquelas coisas inúteis ali, que para nós não nos leva a nada a estar discutindo sobre esse tema aí. Não nos leva a nada a discutir. O que nos leva mesmo, na verdade, é que esses partidos façam o favor de devolver esse recurso para os corpos públicos. Façam o favor de devolver. E vamos parar de olhar se é esquerda ou se é direita. Vamos pensar mais no ser humano, como cidadão, como gente de bem. Isso é que vai dar qualidade de vida para o povo brasileiro, que não tem e há muitos anos. Essa questão política é vergonhoso. Distinguir a sabedoria de um negro para a sabedoria de uma pessoa parda ou uma pessoa branca. Se você vê bem, tem muitos ministérios em todos os partidos que até o dia de hoje governaram esse país. Tu não vê na linha de ponta 5, 6, 7, 8, 9 negros. Mesmo que eles tenham as qualidades para fazer melhor possível do que outros que se apossaram da cadeira, eles não são sequer lembrados, são sempre excluídos. Porque, na verdade, o negro é o único sangue puro. O negro não tem mistura, é negro, não tem mistura. E eu quero deixar frisado, né, que essa parceria, para que nós podamos debater a situação que nós estamos vivendo, situação de rua e pessoas que moram na rua, isso é importante. Não é somente para nós, isso é um reflexo das coisas ruins que é a política e os empresários não têm interesse em contribuir com isso para que vá diminuindo. Isso é um interesse deles, o bolso. Todo dia tu liga uma TV, um rádio, diz: ah, um fulano de tal desviou tanto. vai chegar um ponto que vai ser honroso roubar. Vai ser tão honroso roubar como honroso mentir. É, tá chegando um ponto, né, que isso aí não é só no Brasil, é fora do Brasil. Tá ficando uma vergonha. Isso aí é vergonhoso. Tá chegando a hora de que nós não temos que envolver a questão religiosa dentro da política. Eu fui abordado por uma igreja, na Alberto Bins, ali. Fui até excluído do grupo por discordar da maneira com que eles estavam me abordando e abordando outros ali, por não concordar com a ideia do Bolsonaro ser a salvação da pátria. Um cara que só teve dois projetos a vida toda pública. Se eu sou político, não me lanço a presidente da República, nem a governador, muito menos a senador com dois projetos. Agora, por exemplo, agora virou moda no Brasil. O prefeito de Caxias, a salvação de Caxias, reconstrução de Caxias, foi uma boa administração. Não é o que dizem, não. O prefeito de Pelotas, da minha região lá, não é o que diz, não é a mil maravilha. Ninguém é perfeito nesse mundo. A ponto de achar que porque administrou um município, vão querer administrar um estado, um país, que é coisa muito mais séria, muito mais complexa. A descrença política está causando mudança drástica na política, mas não para melhora. Não vejo melhora nisso. O envolvimento do Flávio Bolsonaro é bem claro. É bem claro, bem em bom tom, para que todo mundo escute e assistam, que também estão envolvidos em corrupção. Isso aí é claríssimo isso. Quero agradecer a participação e a bola para frente, né, para que nós possamos continuar com o trabalho. Eu vou chamar uma música de MPB, Chico Buarque. Vai Passar. Avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz, uma ofegante epidemia, que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade. Até o dia clarear, ai que vida boa, lirê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, lirê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. de 2018 foi muito importante para o programa Quartas Detenções. Iniciamos uma parceria em junho com um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do Ilê Mulher. Conversamos sobre diversos assuntos, entre eles Copa do Mundo, celebrações, festas juninas, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, Dia do Amigo, sentido de paternidade no Dia dos Pais, Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua, Cultura Gaúcha, Setembro Amarelo, Redução de Danos, Feminicídio, Generosidade, Dia da Consciência Negra e sobre o Natal. De todos os assuntos conversados, quais gostariam ou acharam mais importante? Agora, conversa para o coletivo, em conjunto. Não sei se alguém gostaria de comentar sobre os temas, mas um tema que me deixou muito, um programa que me deixou muito emocionada foi um dos últimos, que foi sobre o Natal, né? Que eu fiquei muito, saí mesmo muito comovida daqui de ouvir as histórias de vocês, né? As histórias das famílias e a questão de reencontros. Então, para mim, foi um programa que me marcou nessa trajetória de meio ano aqui de parceria, né? Do programa As Quartas Intenções, foi o tema sobre o Natal. Não sei se mais alguém gostaria de comentar algum dos temas que... Boa tarde, mais uma vez, meu nome é Nino. O tema que mais me marcou é que teve uma... Na festa dos Gaudério, colocaram uma... Contra os negros, colocaram um boneco amarrado. Então, quer dizer que negro não pode ser Gaudério, não pode ser cultura. Isso me marcou muito. Inclusive, o Movimento Negro, graças a Deus, muito obrigado, agradeço ao Movimento Negro que se mexeu. E quando eu me marquei desses temas que foram tratados aqui, sobre a cultura gaúcha, nós comentamos sobre esse tema, sobre os lanceiros negros e sobre as tradições, sobre as expressões, as vestimentas, as pilchas também, os que vivem na capital mesmo, no interior ou na região também. E não é só cultura gaúcha que nós tratamos hoje aqui. Outros temas, o redução de danos. O redução de danos, a gente que... primeira coisa, nós fomos em São Leopoldo, no evento sobre redução de danos, para entrevistar o Belchior, que é o redutor de danos, que ele é capixaba do Espírito Santo. E depois entrevistamos a Manuele. E também trouxemos aqui no programa o que nós gravamos em São Leopoldo, na Unicenos, que botaram ao vivo a cores. E daí vai. Quem mais quer comentar alguma coisa? Eu acho que, né, o Quartas Intenções, ele trouxe, assim, muito mais temas do que, assim, poderia estar escrito nesses papéis, né? Acho que quem participou sabe e vivenciou e sentiu, assim, né, que mais do que um tema relevante para a sociedade, era o que a gente trouxe, assim, né, ou se tentou o debate do que está realmente por trás dessa história, né, que muitas vezes é ofuscada, né, que a grande mídia não conta, não dá voz, né, então acho que isso também o Quartas Intenções se dispôs, assim, a trazer para o debate, né. E isso, assim, né, da gente ter mais visibilidade, como o Marlon lembrou, né, de estar participando de alguns eventos, de estar sendo chamado, né, isso acho que também foi o grande diferencial, assim, em 2018, né, para mim que participei em 2017 e agora 2018, né, e isso cria uma identidade também, né, para o programa, junto, né, com o espaço com o Ilê Mulher, né, e é muito potente, assim, né, e como é um programa feito por várias mãos, né, essa coisa de passar o microfone, ali a Maria já vi que desenhou uma mão no papel. Isso assim, né, que é a construção do coletivo, né, a partir do que não é algo certo, né, mas que é construído a partir do debate, da fala, da escuta, né, acho que esse é o potencial, assim. Júlio César, eu, como comecei, tive o prazer, né, com certeza, desse ano começar a frequentar mais assiduamente a rádio do Ilê, porque ano passado eu vim, mas fiquei algumas vezes e não encarei, não vesti a camiseta. Então, esse ano eu peguei os títulos do Feminicídio, Generosidade, Dia da Consciência Negra e o Natal. E lembrando, né, que o Dia da Consciência Negra a gente conversou, então todo ser humano vem buscando muito o seu lugar ao sol, coisa que é difícil, infelizmente o mundo não dá força, infelizmente, para a raça pobre, para a raça negra, para o morador de rua, somos vistos como lixo, somos vistos como excluído. Inclusive eu sou uma das pessoas que tive o prazer de estar em 2005 ou 2006, que eu participei da Marcha dos Excluídos. Eu estive em cima do caminhão, na frente da Assembleia Legislativa, falando sobre os excluídos. Marchei junto com o pessoal do Ilê Mulher, na banda que a gente foi na Praça da Matriz. Então, quer dizer, assim, sabe, acredito que com certeza 2009 vai nos trazer cada vez mais o conhecimento, cada vez mais a amizade. Oi? 2019. 2019, desculpa. Né, cada vez mais assim, o companheirismo, cada um de nós trazendo, né, uma coisa nova, né? Eu tive lá, eu vi isso, eu vi aquilo, né? E agradeço com certeza a todos e espero que ano que vem a gente esteja em mais número, com certeza cada um com uma visão melhor e mostrando que a rádio, não sei se faz muito tempo que está na web, né, mas com certeza a gente vai há um ano e meio, fui informado, e a gente vai com certeza muito mais além. Vamos estar lutando sempre pelos nossos objetivos, junto com o pessoal do Quartas Intenções, que são ótimos camaradas, ótimos parceiros, e que Deus abençoe a nós todos, é isso. Muito bom. Olha só, botando a nossa participação do nosso irmão ali, não sei o nome do irmão, isso, que ele falou, a projeção do pessoal aqui, da questão do morador de rua, que nem o irmão comentou comigo aqui também agora, a questão da população dos moradores, a iniciativa do pessoal, eu percebi que tem uma diferença entre morador de rua e a população que mora em casas. Eles são, tipo assim, eles excluem a gente, que nem o irmão falou aqui. Não vou dizer a palavra certa, como se fosse, tipo assim, destacado como lixo, mas sim destacado como um vento, como nada. É como se a gente fosse uma sombra que passasse, que eles passassem por nós, e a gente não somos invisíveis. Nós somos, não somos vistos perante a população como pessoas, como seres humanos. Raça, cor, vida financeira, pobre ou rico, ou classe A, classe B ou médias, tanto faz. As pessoas, elas têm um problema assim, ó, a gente não tem a mesma capacidade de ter uma diferença da vida, tipo, tanto financeira quanto, sabe, do dia a dia. A gente não tem condições de ter uma casa, não porque a gente não quer, porque a gente não tem condições, a gente tem condições sim de lutar, mas só que sozinho a gente não consegue. A gente está tentando lutar no nosso dia a dia, juntando forças, um por um, tentando juntar forças para poder nos unir, para conseguir ter aquele objetivo, aquela força, para conseguir tentar vencer nosso dia a dia. E a questão do governo, eu acho assim, ó, que o governo, eles poderiam sim nos ajudar sei lá, sabe? Tipo, a gente já tem um albergue aqui pra gente morar, tem o POP, tem o Ilê que nos ajudam bastante, só que o governo podia melhorar um pouco mais sobre a questão do pessoal da morador de ruas aqui, a procuração de emprego, exatamente. se conseguisse, se o governo conseguisse mudar nossa diferença de emprego, ter mais oportunidades para emprego, para conseguir buscar nosso, tipo, um documento, alguma coisa que fosse necessário de urgência, para conseguir, para que a gente possa conseguir vencer e lutar junto com eles, para isso que eles, para que eles possam ver a nossa diferença de mudança. Ah, sou morador de rua, ninguém dá bola para eles, ninguém sabe nada deles, mas ninguém sabe o que o morador de rua sente ou o que ele passa pelo seu dia a dia. Ninguém diz assim, ó, vamos lá, eu sou um morador de classe A. Aí eu passo por um morador de rua e eu não dou nada para ele, é um vento para mim, ele passa como se fosse um vendaval. Não vi, não conheço. Só que as pessoas não sabem o que, que ele está passando, o que ele precisa, o que ele necessita naquele momento. Talvez ele possa pedir, possa precisar de uma ajuda, uma pessoa amiga, a chorar, conversar, desabafar o que ele sente, uma questão de saúde, eu não sei, sabe? Cada uma pessoa pensa diferente, pensa de um jeito, mas no meu modo de pensar é isso aí. E bom, agradeço o pessoal do Ilê, muito obrigado. Eu destacaria ali, só bem rapidinho, o primeiro tema, que foi o tema logo que eu entrei no consultório, que foi celebrações e festas juninas, que foi bem legal. Logo depois, o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, que a gente, eu já pude construir com as gurias e participei também. Depois dei uma parada. O Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua, pelo que o colega falou, essa questão da promoção de direitos, né, da cidadania, integralidade do cuidado. Assim, é sempre bom a gente, a título de informação e de, né, promovendo o que o serviço faz, que é o consultório na rua, o CAPS, né? Então é sempre importante a gente estar falando sobre isso. O Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, acho que é bem importante, outro tema que tem que ser falado, né? Não ter medo de falar, a gente tem que saber identificar essas situações, identificar quem está perto da gente, tem algum tipo de ideação. A questão da redução de danos, que é, né, são estratégias para diminuir os riscos associados ao uso de substâncias, é muito importante também. A gente está falando sempre, até porque a própria população, os usuários de drogas, para acabar com esses estigmas e preconceitos, sabem pouco sobre isso, né? É uma lógica contrária da abstinência. Então é importante a gente estar falando sobre isso também, achei bem importante. E o feminicídio, que foi uma questão que os usuários trouxeram bem, que as pessoas que estavam, os guris, né, que participam da rádio, trouxeram, que foi bem importante para nós, né, porque tratar sobre feminicídio, ainda mais numa população predominantemente masculina, né, que aqui da rádio, foi bem interessante o pessoal ter trazido e a gente poder abordar esse tema. Então, só agradecer o pessoal aí. Alô. Eu penso assim, que no Brasil a gente não precisava ter 30, 40 partidos. Porque cada grupo de 10, 12, 15, eles fundam um partido. O que eles ganham? Eles têm uma ajuda de custo, eles ganham dinheiro, eles ganham motorista, eles ganham... Eles têm mordomia, não pagam aluguel. Para que um país como o Brasil precisa ter 30, 40 partidos? Aí chega a época das eleições, eles se unem. Por quê? Para criarem força. Porque o forte pega o mais fraco e assim vai. Aí pego aquele que tem mais nome e lanço para presidente. E é assim que funciona no Brasil há muitos anos. Outra coisa que eu acho, que a gente fez um trabalho lá no até a Pâmela estava junto, não foi junto com a Pâmela, fui convidado até através dela, no IPA, né? E a gente, estou com um projeto muito bonito lá, que é a Casa Sem CEP. A casa que não tem CEP. Aí teve uma menina que ela começou, duas repórteres e fotógrafo, né? Eles entravam nas maloquinhas que eu quero dizer, é a residência deles. Debaixo do viaduto, filmavam e foi 7 filmes de 6 minutos cada um que a gente assistiu. E aí eles interrogavam, faziam uma... As pessoas faziam sua divulgação do seu passado, da sua vida, onde que vem, do que vive. E a maioria que a gente percebeu não tinha drogado ali. Então é o seguinte, o que que se passa? Aí todo o morador de rua, ele é considerado como um marginal. Ah, ele vive na rua, um saco nas costas, e cuida que ele pode entrar no teu pátio e roubar alguma coisa. É assim que a sociedade pensa. É assim. Aí eu vou contar uma história interessante de uma das meninas. Que ela entrou antes dela fazer esse trabalho, que é a Casa Sem CEP, ela disse que quando andava na rua, ela via um morador de rua. Ela acelerava o passo e botava a bolsa para frente. Depois que ela fez esse trabalho, que ela entrou na residência deles, nas casinhas deles, conversou com eles, hoje ela faz ao contrário. Eu perdi aquela... seria um medo, um receio, né? Então, hoje ela passa, ela cumprimenta. Se ela tiver duas balas, ela fica com uma e dá uma. Pô, quer uma balinha? Pô, cara, vai aceitar uma bala. Ah, não tem outra coisa, mas tem uma bala. Não diminui o passo e continua com a bolsa mesmo do lado. Por que que ela percebeu isso? Porque ela chegou perto, ela conheceu a realidade. Porque tu observar uma pessoa, uma situação sem conhecê-la, tu vai analisar de uma forma, vai deduzir de outra forma. Agora, o momento que tu se projeta junto com aquela pessoa, que tu convive dois dias gravando com aquela pessoa, vê o dia a dia daquela pessoa, tu vai perceber que é um ser humano. É um ser humano que não teve oportunidade, não teve cultura, não tem como conseguir um trabalho. A gente que já tá, né, para conseguir um trabalho está difícil. Eu, por exemplo, estou desempregado há mais de um ano. Então, agora imagina uma pessoa que... E por isso que o título do programa é A Casa Sem CEP. E teve um grafiteiro. Eu tenho a foto lá em casa, porque eles deram foto para nós todos que estavam lá. Vamos mais um tudo. O grafiteiro olhou a casinha dele. Achou lindo. Ele foi lá, os melhores grafiteiros de Porto Alegre. Tem que ver o grafite que ele fez na casinha dele, a maloquinha dele. Grafiteiro. E aí ele dá uma entrevista, o grafiteiro. Não, eu vi esse cara, sempre me cumprimentou. Bom dia, boa tarde. Sempre se portando bem, sabe? E ele foi lá e grafitou. O maior grafiteiro de Porto Alegre. Então é o seguinte, se as pessoas se aproximam do ser humano, as pessoas vão perceber que não é aquilo que você imagina. Né? Você vai conhecer pessoas maravilhosas, pessoas que não tiveram oportunidade, não tiveram estudo, não tiveram oportunidades. Então eu me enganjei, né? E eu achei muito lindo o título. É uma exposição de fotos até, né? Vamos lá junto. A Casa Sem CEP. É uma casa que não tem número de CEP. Alô? Obrigado. O que a gente conversou foi o Consciência Negra, né? Que é perto da mesma época que eu faço aniversário. Eu gostei desse tema. E também gostei do Natal, né? Que a gente... Foi sobre o Natal que a gente teve muita fala sobre o Natal. Porque a minha falecida mãe, ela fazia aniversário na véspera de Natal, então eu não esqueço, né? E foi uma forma que eu me lembrei. Cumprimentando ali que o colega estava falando, esse preconceito eu passei. Quando eu cheguei do Rio de Janeiro, minha filha tinha 1 ano e meio e meu filho tinha 6 aninhos. Aí eu tive que ir lá dentro da FASC. Simplesmente uma moça chamou todos os funcionários da FASC. Olharam para minha filha, olharam para meu filho. Bah, estão bem limpinhos, não tem nem piolho. Já me encaminharam rapidamente, porque minha filha é registrada no Rio de Janeiro. Foi um atendimento muito rápido. E tinha pessoas que tinham chegado às 5 da manhã. Eu passei na frente de todo mundo. Por meu filho ser registrado no Rio de Janeiro, a mãe gaúcha, mas pela limpeza das crianças, pela da própria mãe. Eu achei muito sacanagem falar bem português, porque a gente tinha chegado cedo e ainda perguntou, por que eu estou passando na frente de todo mundo? Não, a senhora é previdencial, é importante. Eu não sou importante, estou na fila. Não, nós vamos atender a senhora, só veio com o menino lá do Rio de Janeiro. Foi quando fui encaminhada para o Ilê Mulher. Fui encaminhada e eu agradeço ao Ilê Mulher mais uma vez, porque esse meu filho está no terceiro ano indo para o quartel. É o Ilê Mulher que proporcionou isso para o meu filho. A van levava o meu filho para a escola, que é a pequena casa da criança. Hoje meu filho é gente, agradeço ao Ilê, porque eu estava na rua, não tinha como. E meu filho não faltou um dia de aula. Isso é muito importante. O trabalho do Ilê é muito forte. sabe? As pessoas se preocupam com a gente. Isso eu agradeço. Toda hora eu estou dizendo que eu estou puxando o saco da Daniara, mas a Daniara faz um bom trabalho com os funcionários, porque os funcionários enxergam a gente, eles vão na raiz do problema. É isso que é mais importante também. Sim, eles vão na raiz. Né? O meu filho poderia estar na rua hoje em dia, com 17, não. Já vai para o quartel, está estudando, nunca parou de estudar, sabe? É, o que importa é isso. Quer dizer que o Ilê enxergou a gente. É, projeto de vida e mudança, estamos pensando para o ano de 2019. Gostaríamos de compartilhar algumas promessas que estão fazendo para o ano que se inicia. Acredite que passagem do ano pode trazer renovação e motivação para as pessoas e as vidas. Isso é a conversa para o grupo todo dar a sua opinião, a projeção que vocês têm para o próximo ano. Bom, sou o Luiz Cláudio, né? Prometer, não prometo, né? Porque às vezes a gente promete, mas sempre acaba não cumprindo. Mas vou tentar de tudo, né? Fazer um esforço, né? Reconstruir uma família. Porque é uma coisa que eu sinto falta, chego a me arrepiar. Eu sinto falta, porque faz 7 anos já que eu estou separado. E todo domingo que chega, bate aquela saudade. Estar com teus filhos, estar com a tua família, assim, ligado, curtindo aquele churrasquinho. E agora, para esse ano de 2019, eu vou, é o meu projeto, é o principal, e isso eu vou cumprir. E isso vai me dar força para me poder crescer. Esse 2019 vai ser bem diferente que 2018. Esse é o meu projeto para 2019. Do ano ninguém tem. Bom, eu não vou prometer porque eu também não sou político. Porque político que promete não cumpre. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou tentar me esforçar para que o ano 2019 eu consiga fazer muita coisa que eu não consegui fazer em 2018. Ou seja, fazer tipo aqui, ó, uma ideia que o irmão me deu. Construir uma nova família. Gente, quem é que não quer ter uma família? Aquela pessoa que não tem família. Quem é a pessoa que não quer ter uma família? Pensa bem, recalcula comigo. Tá chegando o Natal, fim de ano. E quem é que não quer ter sua casinha com a sua família? Curtir a sua festa de fim de ano, Natalzinho. A sua arvorezinha de pinheirinho, Natal, o pisca-pisca ligado. Aquelas criançadas fazendo uma baderna, uma bagunça no meio da casa. Quem é que não quer ser feliz? Vamos dar um tempo pra vida e vamos começar a projetar diferente. Vamos tentar mudar. Em 2019, a gente vai vencer junto. E com a força de Deus, nós chegamos lá. Eu quero aproveitar mais uma vez esse gancho. Eu quero... Meu ano, agora, o próximo ano, eu sempre digo comigo mesmo, se eu cuidar de mim, se eu cuidar de mim mesmo, eu posso cuidar da pessoa que está do meu lado, sempre. E isso, eu quero bastante milhões no meu bolso e vou viajar para fora. Eu com certeza, com certeza o ano de 2019, com a ajuda de Deus, vai ser melhor, né? Porque o 2018, embora tenha dito que foi bom, mas tive algumas perdas, né? Porque a minha filha ficou órfã e eu fiquei viúvo, né? E tô cuidando dela, é uma menina de 12 anos, mas graças a Deus tô conseguindo vencer. Ela estuda no Presidente Roosevelt, está na, há 4 meses que ela ganhou um curso do IASG de inglês. E graças a Deus estou lutando, venho aí, às vezes geralmente trabalho de manhã no estacionamento, de tarde venho para o Ilê. E não penso só na oficina, eu penso em aprender, penso em daqui a pouco largar o trabalho que eu faço lá na rua, que é particular nos carros do pessoal da IPTC, da ProSempa, para vir para dentro de uma rádio, para melhorar um pouco mais, né? Porque fico às vezes no albergue porque às vezes não tenho condições nem para mim nem para minha filha, mas não abandono ela de jeito nenhum, porque é o único ombro que ela tem agora no momento, sou eu, né? Infelizmente a minha divina esposa está com Deus, Mas isso não me abate, isso me dá força para correr atrás, para lutar e pensar que o ano de 2019, como 18 foi meio curto para mim como pessoa, como atleta, espero vencer e cada vez mais ter amizade, cada vez mais ter a força de Deus para poder ajudar a mim, para poder dar pelo menos um conselho, uma palavra boa para o irmão que está do lado. Porque às vezes a atitude ela vale, mas às vezes uma palavra pode mudar uma pessoa. Obrigado. Dos meus planos e projetos para mim, 2019, dos meus planos, do meu sonho, para mim encontrar meu grande amor, encontrar minha cara metade, minha cara metade, mais decente mesmo, que gosta de mim de verdade e que me respeita. E também seguir com harmonia, com paz e saúde e com os pilas no bolso. Bom, esse ano eu vivi tentando voltar para a cooperativa, né? Me esforçando para voltar, ganhar uma vassoura, uma pá e um carrinho. O ano que vem eu quero que o meu professor se empenhe em me ensinar a tocar instrumentária de verdade. Para quê? Para que eu ganhe a limusine que eu tô esperando do Papai Noel, já pedi para ele, né? O iate e o helicóptero, porque eu não aguento mais andar a pé. O ano de 2018 foi esse, agora o ano de... vamos mudar o ano, né? Vamos começar bem, vamos começar com a limusine, né? Metade do ano já vem pro iate, no final do ano ele acaba pra poder voar, gente. Queria agradecer à professora de teatro de sombras pela oportunidade que ela me deu de fazer teatro, que eu não sei o que é isso, né? Mas eu já tô tentando, hoje eu não fiz, mas eu vou fazer quinta-feira. Mandar um beijo e um abraço para ela. E a professora de fotografia, que também tá me ensinando a fazer foto com a pinhole, né? Que para muitos parece não, mas para mim deu certo. Então, um beijo, um abraço para ela, para todos os professores, né? E dizer pro Roberto que é brincadeira da limusine vir te empenhar. Eu sei que ele se empenha, assim, gente, para me ensinar. Que eu não presto atenção, mas eu quero agradecer eles. Antes que eu foi uma brincadeirinha que eu fiz. Agradecer, né, por eles se existirem na minha vida, né? E fazerem parte aí do meu desempenho e dizer pra eles continuarem acreditando em mim, porque eu também continuo acreditando neles. Um beijo, um abraço pra eles e dizer assim pra eles que eu não tenho nada pra dar pra eles. A única coisa que eu tenho pra dar pra eles de presente de Natal, na volta do Ano Novo, é uma coisa que eu não vou desistir de frequentar o Enem. Muito bem, então. Qual é o poema aí? Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Mude de caminho, ande por outras ruas, observando os lugares por onde você passa. Veja o mundo de outras perspectivas, descubra novos horizontes, não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Tente o novo todo dia. O novo lado, o novo método, o novo sabor. O novo jeito, o novo prazer, o novo amor. Busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações, experimente a gostosura da surpresa. Troque esse monte de medo por um pouco de vida. Ame muito, cada vez mais e de modos diferentes. Mude. Dê uma chance ao inesperado. Abrace a gostosura da surpresa. Sonhe o sonho certo e realize-o todo dia. Lembre-se de que a vida é uma só. E decida-se por arrumar um outro emprego, uma nova ocupação, um novo trabalho mais poderoso, mais digno, mais humano. Abra seu coração de dentro para fora. Se você não encontrar as razões para ser livre, invente-as. Exagere na criatividade. Aproveite para fazer uma viagem longa, se possível, sem destino. Experimente coisas diferentes. Troque novamente. Mude de novo. Experimente outra vez. você conhecerá coisas melhores e coisas piores. Mas não é isso o que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, a energia e o entusiasmo. Só o que mais está morto não muda. Edson Marques. E já falamos, enfim, vários planos para 2019. E quero desejar um forte abraço aos queridos ouvintes da Rádio Web e Lemurer. E vou, e a gente vai se ver no ano que vem, 2019, com o pé direito e com os pila no bolso. E vou deste... a gente vai se ver no próximo episódio, nosso próximo programa, desse mesmo microfone, desse mesmo computador, desse mesmo estúdio. E a gente se vê, desejamos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Até mais! Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real. Controlando a minha